boa noite, sintoniza a Radar. De segunda a sexta, 23, uma da manhã, com Virgado 25, a nova Toca do Lobo. 97.8 MHz. Emissão online www.radarlisboa.fm. Iniciais e naturalmente as boas-vindas de Virgado 25. Red squirrel in the morning, red squirrel in the evening, red squirrel in the morning, I'm coming to take you. Thank you. Vireado 25, as iniciais, dois, três títulos para Fleet Foxes, Meadowlarks, Sun It Rises, White Winter Hymnal. Foxes e também nas iniciais de Vireado 25, recém-inscritos nos New Cuts, Cage the Elephant. my eyes saw a pretty little thing approaching me. She said, I've never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. Saw the shadow of a man creep out of sight. And then he swept up from behind. He put a gun up to my head. He made it clear he wasn't looking for a fight. He said, give me all you got. I want your money, not your life. If you try to make a move, I won't think twice. I told him, you can have my cash, but first you know I gotta ask, what made you wanna live this kind of life? He said, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. You know that. Tira-linhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. Mais daqui a pouco, Tira-linhas com Ana Cristina Ferrão. Passatempo Guns N' Roses, a propósito do retorno com o Chinese Democracy. Uma discografia inteirinha dos Guns para um fã, uma fã muito especial. O que pedimos, uma abordagem à capa original e censurada de Appetite for Destruction, feita ou em grafismo ou em texto, em qualquer dos casos um texto curto que não ultrapassa a folha A4 a dois espaços. Depois, para desempate, qual a garrafa ou a marca do whisky proeminente nessa mesma primeira capa de Appetite for Destruction, nas mãos dos 5 Guns N' Roses. Correspondência até 15 de dezembro para este Viriato 25, Rua Viriato 25, número, aliás, 6º andar, código postal 1050-234. Até 15 de dezembro, não o esqueçam. Voltamos a insistir, referimos-nos à capa censurada, a original, em 87, para Appetite for Destruction. Se não souber desenhar, fale sobre ela. We'll be right back. passa tempo Guns N' Roses, uma discografia inteira, algumas curiosidades em DVD também, um prémio único para um vencedor único a decorrer por aqui no Viriado 25 até 15 de dezembro, com o tópico enunciado que já deixamos para trás, tirelinhas mais daqui a pouco. The Levelers. Now I'm everywhere. cry. Don't you dare spit in my eye. Before me now I have the final proof that the good die young and death loves you. It's the good die young and death loves you. Noite dentro da radar, a emissão de Virgato 25 até à 1 da manhã. Levels do álbum de 2008, Letters from the Underground. E um pouquinho antes de Tirolinhas, Franz Ferdinand. Adolescentes passam as férias numa aldeia. Encontram-se aqui e além e um certo dia, o rapaz leva a rapariga para um passeio no bosque. Durante esta viagem, aparentemente normal, a rapariga vai assumindo a liderança do percurso, um caminho que não passa só pelo corpo, nem apenas pelo espírito. A Imprudência, filme de Katial Kileveré, para ver no Onda Curta deste domingo, ao fim da noite, na RTP2. Desire. Tira Linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. No meio de a tília, a erva cidreira, a Lúcia Lima, o pessegueiro de jardim, o loureiro, sementeira das plantas aromáticas da Provença, o linho, a salsa, os coentros, a arruda, meio da terra formada por bancos de pedras circulares, o alecrim, a sálvia, as chagas, o rosmaninho. Leio alto para as plantas, avisando-as de que as sementes subtis produzem fêmeas e que das mais espessas nascem os machos. Há sementes fechadas e abertas. O princípio da luz é uma arca. Descobre Jade como sobre este jardim se correspondem em miniaturas de fogo ao sol, grandes distâncias. Eu fui o primeiro que afirmei que sou iluminado por ti. É quase meio-dia. Levanto-me da minha pedra com Jade nos calcanhares, porque, como era natural, o sol venceu-nos. É visível que há no sol muitos invisíveis, nossos adversários, e que esse leal combate corpo a corpo é o princípio, contrário à luz comum, da nossa aliança. O que é a luz comum? É a que ilumina marido e mulher, pais e filhos sentados à mesa. Mas eu, basta sentir um momento de qualidade inferior à natureza da prata que poderia alcançar, para afastar a luz comum e não desejar o fim do combate. Procuro outro lugar à mesa, o lugar ao lado do outro que me estimule e cause medo, dizendo, por exemplo, aos que dormem tranquilamente a comer o amor: a abóbada celeste acaba de ruir. Esses rostos não me aparecem de maneira sistemática, com os seus lugares marcados pela memória. Surgem certamente como a lei própria, a lei do hábito de servir. O que impele Jade a olhar diferentemente os hábitos do mundo são vultos de frases, plantas tão originais que nem são plantas, vasos que deitaste por terra, de onde estas almas se desprendem. Maria Gabriela Lançol escreveu os textos de Amar um Cão. Augusto Joaquim fez os desenhos a lápis com fala. É uma edição a Círio Alvim, com pós-fácio de João Barrento. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. Staring at the sun, trying to find my inner hippie. I'm a self-made hat rack on the run. There ain't no cause for alarm, there ain't no cause for good reason. It's just hurricane season. Carry me. Carry me across the land on an aeroplane, moved by tiny human hands. Goodbye, the will of the people. Staring at the sun, trying to find my inner hippie. I'm a self-made hat rack on the run. There ain't no cause for alarm, there ain't no cause for good reason. It's just hurricane season. I told you then, never trust a sacred cow. Silly Billy goat, you'll never get that deal now. Therefore the God of grace go I. Viriado 25 de Noite, dentro na Radar. A emissão que une quinta a sexta-feira, a caminho de mais uma colher de blues, acontece por volta das 23h45. Sue Jordan e Anton Barbeau, Staring at the Sun, Joe Henry e depois The Client Hub. long. Colher de Blues, esta semana acompanhando o álbum de 99, Eric Mingus. $50. The muffled click of the rails forced rhythm up my spine. Boom, taka-tee, taka-boom, taka-tee, taka-boom. Boom, taka tee, taka awkward, taka tee, taka rhythm, taka tee, taka. So much communication, very little intimacy. Thick carpet-like hair, captivating without style. Speaking on one level, thoughts in various stages of egress. Boom, taka tee, taka boom, taka tee, taka boom. Boom, taka tee, taka gray, taka tee, taka was never so colorful. Boundaries of words stretched and loosened to fit all. One size fits all so differently. It was a pose without thought, focused on by that cat with a lens in his hand. What pages? What words? What rhythm? Boom, taka tee, taka boom, taka tee, taka boom. Boom, taka tee, taka boom, taka tee, taka. Pause. Seeds planted unknowingly. Flowers bloom unexpectedly amongst our weeds. It is in the weeds that we are most confident. Weeds are so damn reliable. Boom, taka tee, taka boom, taka tee, taka boom. Boom, taka tee, taka planted, taka tee, taka comfort. The loose fit, worn collars and sleeves, the fray here and there, the well-maintained soul, the harvested spiritual intellect. Boom, taka tee, taka boom, taka tee, taka boom, taka tee, taka boom, taka tee, taka breathe. The wind recalls the memory, as does its smell, scented with experience, knowledge, lust, anger, and love. Seed planted, seed nurtured, gray was never so colorful as it was then. You like my art? You can have it for $50. White was never so soulful. Thanks for the bright moments, Jack. My eyes watch rubber soles dangle above the sticky subway floor while army fatigue confusion spit out anger into the air. We breathe shallow not to let in the stench. Eyes dancing to avoid contact. Ears listening in on conversations not their own. All pressed in on the space of one another. Toe taps and knee bangs, a missing apology. Weapons of discomfort disguised as briefcases and backpacks. Rubber soles. Rubber soles. The thickness of that underground air as the doors open. The shifting of handbags and purses on the ascent. Hands checking for their identity. The impatience of the neck smoke shows and the shaking hands removing a cigarette. As the feet hit the street above, sulfur stings the nose and waters the eyes. Mother with child rise at the pace of tiny rubber soles, contemplating the challenges of tomorrow. Rubber soles. Rubber soles. These city streets are paved with contracts. The souls, the cash, the blood. The lost memories of those buried beneath the concrete. Sense that trigger memory. The constant search for familiar. People are so close for so long, but yet remain strangers. Beats clash from high above. A smile meant to comfort is perceived as arrogance. Now we stand 50 strong, witnessing the confrontation. Rubber sole stretches a leg so the toe can tap a puddle, catch a little bit cool from the water. Other children, free from the grip of their mothers, challenge the chilled streams of the hydrant. The high shrills of battle turn into stomps and giggles. T-shirts wet and stretched below the knee begin to reveal the bright colored patterns of the swimsuits beneath. Fists gripping at brown bag beverages tap out rhythms to a tune within, trying to ease the beat of anger. The heat seems to make us aware of our skin. The heat out here brings out the heat inside. Rubber soles dangling. rubber soles dangling, rubber soles, rubber soles dangling. Crying, lose

Viriato 25, Radar Noite, dentro eis os sons da iniciais da segunda hora de hoje, a cargo de Mickey Pinson and the Red Empire Orchestra. Constantly protecting what isn't mine. Constantly protecting what isn't mine. Names on the wall and ghosts chattering on down the hallway. Constantly craving what isn't mine. Constantly craving what isn't mine. Hands on the shelf and water on down the well. Tell me it ain't so. Tell me that it ain't so. Parte do setor crítico musical da Grã-Bretanha, principalmente da Grã-Bretanha, com o aparecimento aos anos atrás, Mickey Pinson, é o regresso Mickey Pinson and the Red Empire Orchestra. São os inaugurais da segunda hora de Viriato 25 até à 1 da manhã, noite de quinta para sexta. Future dangling in front of us, the past now too far to say, but we didn't look and we didn't care. There was something left between us then, but now I feel it's just not quite there. And oh, oh, oh, oh. When we kissed, you know, we couldn't see, you know, the future dangling in front of us, a past now too far to see, but you didn't look and I didn't care. There was something left between us then, you say, but now it's just, it's not quite there in your own. Thing by heart, oficiais da segunda hora de Viriato 25, Mika Pins and the Red Empire Orchestra. Keep this frequency clear! Daqui a pouco, atenção ao álbum de família desta semana na Radar. Retorno em novembro de 2008 para a magia rítmica da sigla ACR, a Saturn Ratio. É o título para o álbum novo Mind Made Up. Everything.

Lulu, and I'm bringing you right up to date with... Radar Alternativa. I'd ask for it for Christmas. São duas noites, é um duplo CD com alguma curiosidade, entregue aos Boxmasters. A banda onde o bateria é o ator Billy Bob Thornton. Aos Boxmasters, isto porque esta destina-se exclusivamente a temas originais do grupo. E amanhã iremos ouvir a série de versões. Hoje, Hours. Amanhã, Dares.

Viriato 25 já na ponta final da edição de hoje. Primeira de duas noites no Boomerang com os Boxmasters. A única banda que tem como baterista Billy Bob Thornton. Hoje os originais do grupo, amanhã as versões. Crook. And from what you told the law before, I'm sure.

Radar.